Esta é minha homenagem ao meu conterrâneo do Rio Arapiuns. Meu Arapiuns, é um rio muito lindo de nunca esquecer. Tem as coisas plantadas da natureza que nos faz a riqueza pra sobreviver. Tem o açaí e o famoso patauá. Tem também nossa bacabe, o saboroso biquiá. Tem outras frutas que não se deve excluir, como tem nossa castanha e o gostoso uxi. Tem as coisas plantadas da natureza que nos fazem a riqueza pra sobreviver. Tem as lindas praias que nos fazem admirar. Tem também a nossa mata que podemos respirar. Tem a mandioca pra farinha e o tarubá. Isso tudo é que encanta o nosso povo do lugar. Tem as coisas plantadas da natureza que nos fazem a riqueza pra sobreviver. Meu Arapiuns, é um rio muito lindo de nunca esquecer. Tem as coisas plantadas da natureza que nos fazem a riqueza pra sobreviver. Tem o açaí e o famoso patauá. Tem também nossa bacabe, o saboroso piquiá. Tem outras frutas que não se deve excluir, como tem nossa castanha e o gostoso uxi. Meu Arapiuns, é um rio muito lindo de nunca esquecer. Tem as coisas plantadas da natureza que nos fazem a riqueza pra sobreviver. Tem as lindas praias que nos fazem admirar. Tem também a nossa mata que podemos respirar. E a mandioca pra farinha e o tarubá. Isso tudo é que encanta o nosso povo do lugar. Meu Arapiuns, é um rio muito lindo de nunca esquecer. Tem as coisas plantadas da natureza que nos fazem a riqueza pra sobreviver.